ao seu lado, andando ou mesmo sentado, preocupado, vivendo o presente e trabalhando, concentrado no passado e no futuro, pensando, comparando no tempo o negativo, o positivo, do que deu ou não certo e qual o motivo, pois não concorda com a ideia de somente progresso, ciência, experiência, sucesso, quando o processo se baseia na verdade, interesse alheio. Status, poder, dinheiro estão sempre no meio. Moral, consciência, decência, amor são trocados por algumas teclas de computador. Fabricam bombas por ganância de alguns homens, enquanto tantos outros da mesma espécie não comem. E para isso acabar, está em suas mãos a questão de ajudar. Paz, união, o futuro está em suas mãos. Paz, união, o futuro está em suas mãos. Eu sei, ainda muito temos a fazer, caminhando com vontade de vencer, pois quem fez o mal há de pagar, dizendo por favor, vocês vão nos perdoar. O perdão faz parte da lei superior, até o fim vou, seja como for, chegará com o resultado do nosso trabalho suado, em que nossos filhos continuarão com garra e com suas próprias mãos, até conseguirem um mundo ideal, sem violência e preconceito social, nem racial. Ficará registrado então que não foi em vão, definitivamente somente a união sempre foi a nossa alternativa pra sair dessa convida. Paz, união, o futuro está em suas mãos. Paz, união, o futuro está em suas mãos. Está em suas mãos um futuro melhor, com um sorriso nos lábios, o suor deixe escorrer. Esforço cansativo, porém, há de vencer, abrir caminho a um amanhecer menos ruim. Para isso basta apenas dizer sim, vou colaborar e me juntar à legião dos que querem ajudar. Ignorar aqueles que se escondem e preferem não olhar, pois a consciência não se pode omitir, e acredito que a nós prefere se unir. Para nós, esse é o melhor caminho, união oposto de estar sozinho. Concluo então, o futuro está em suas mãos. Paz, união, o futuro está em suas mãos. Paz, união, o futuro está em suas mãos. Paz, união, paz, união, o futuro está em suas mãos.